do jeito que ela faz, deixa a mente confusa. Do jeito que ela faz, deixa a mente confusa. Empina e pulsa, empina e pulsa, empina e pulsa, empina e pulsa. Do jeito que ela faz, deixa a mente confusa. Do jeito que ela faz, deixa a mente confusa. Empina e pulsa, empina e pulsa, empina e pulsa. Vai, vai, vai. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Ai, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Quem diria, Gril? A churrascaria do patrão. André Cedez, o moral de Bicoara. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Abaixa o volume. Bebê, obedece o que o seu maestro manda, bebê. Ai. Empina, empina, empina, ai. As águas claras e pulsa de Cajazeiras. Empina e pulsa da Suburbana. Empina e pulsa Cidade Baixa, empina e pulsa. Você mesmo que tá no paredão do Arenoso, isso. Pode preparar essa bunda que você vai pulsar agora. Vai, vai, vai. Oi! Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Ai. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Vai, vai, vai, oi. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Equaliza. Do jeito que ela faz, deixa a mente confusa. Do jeito que ela faz, deixa a mente confusa. Empina, empina, empina. Vai, vai, vai. Oi! Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Meu maestro, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. É o menino. Ele é o açúcar. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Abaixa o volume. Chama sua amiga que tá aí no paredão com você, com vergonha de dançar, chame ela. Veio pro paredão porque quis, filha. Se veio pro paredão, tem que pulsar ao som do maestro. As da Liberdade, empina e pulsa. Do São Caetano, empina e pulsa. Da FG, empina e pulsa. Da Baixinha do São Gonçalo também, empina e pulsa. Temperou de gol. Então solta o molho, digo. Vai, vai, vai. Oi! Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Ai, é o maestro. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. DG Elegance, a loja que veste o maestro. Pulsa. pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Finaliza a orquestra. É o maestro novamente.